trip 5317, pushback acionamento, posição 1. Trip, aguarda para iniciar o push. Aguardando, 5317. Curso da 3520. Tinha 2, boa noite, 62, 3520. 86, até daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, 3520. Bom dia, reporte baixar travado. Voltaremos quando baixar chegando. Pronto. 4, a linha decola, pista 90, variável com 3 nós. A linha decola, 994. Está pronto para o táxi. Estamos com 121 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. Livre táxi, 1806 até o ponto de espera, reporte pronto. Livre táxi, reportar quando pronto? O voo 1896. Continue, aguarda somente a pista livre, 3520. Aeronave da Gol, a iniciar a rolagem. Paciente, confirma o vento é variável, né? Confirmo, variável com 3 nós. Obrigado. Ciente, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, boa noite, 9h30. Livre pouso, 3520. Temos, livre pouso, pista 90, variável com 3 nós, o ajuste 0097, cheque o trem. Baixou, checou, livre pouso da 190, 3520. Gol 1994, aos 24, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, senhor. 5317, autorizado puxar no portão 1, chama táxi. Autorizado pushback, acionamento 5317, tá trip. Alinhar e manter. Após estar na curtíssima, alinhar e manter. Boa noite, 9h30. 5 milhas, aproximadamente, para evitar formações. Gente, está autorizado, depois voe direto e chamo. Gente, após direto e chamo, 994. 520, nós somos 26, libera à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso Taxi Juliette nesta frequência, van 3520. Via Alfa, chama nessa, ingressão na Juliette, 3520. Voo 994, suba restrito ao nível 210. 210, restrito, 994. Autorizado Linhares decolar da pista no zero, vento 020 graus com 04 nós. Autorizado a decolagem para o gol 1896. Sete para ataque com 74 a bordo, 4 horas de autonomia alternando São Luís. Copiando, 35317, autorizado táxi à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 017. Chume pronto para decolagem, ponto de espera pista 10, senhor. Portará 187, quando pronto, hein? Ponto de espera. Confirmo 186, na sua escuta. Observando o trigo, levando o pátio principal, ingressa na Juliette, portão 04. Ingressa para 04. 3520. Zero. 896, decolado os 28, assume agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Salvador, gol 1896. Bom dia. Bom dia, gol 1896, contato com o radar, se manter o nível de voo 370, será pouco. Salvador 370, gol 1896, intenção manter a proa por 15 milhas. Gente, após voe direto e jamo. Após, direto já, uma boa noite, 9 meses. Oi, o trip 5317, ponto de espera, pronto. Trip 5317, linha de Equalox com 0, vento variável com 3 graus, ajuste no 017. Que é linda cola, trip 5317. Fechando o centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45, gol 994. 2085, alterno 2545, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Um abraço, Rodrigo. Programa. Trip 5317. 7, decola 231, chama agora o controle 120.8, senhor, bom voo. 120.8.53.17. Uma boa noite. Boa noite, senhor. Controle Salvador, trip 5317. Trip 5317, contato na Dana Regulagem, subi mantendo 380, sou da Momo. Subi da Momo, 5317. Quando possível, direto, trova. Gente, agora. Jama, o gol 1896. Guerrinha? Não. Alô? Bom gol aí. Ah, vocês também. Prossiga, senhor. Você me confirmar a saída para a entrevista para Aracaju? Puca, Jama, Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, obrigado. Agora 896. 896, chame Recife em 2085, até 2545. 2085, 2545, agora 896, pois. Trip 5317. 7, pode voar direto Kogibo. Pode voar Trova, a partir de agora, 5317. Direto Trova, 5317. No meia. Bom dia, sem identificação. Eu separo 2 mil pés, a partir de agora com 1.017 no altímetro, chegada a Mari. Cliente, descendo para 2 mil pés, na chegada a Mari, 1.017. Trip 5317, chame Recife em 1.285, antena 2545. 1.2685, 2545, 5317. Uma boa noite. Boa. Salvador, eu vou 1714, com a Bravo para a cópia da autorização Aracaju. 714 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 230, Golfo 677. Decolo da pista no zero com curva à esquerda, subida UCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5540, gol no 714. Autorizado 230 para Aracaju, Golfo 677, decolagem da 10 com curva à esquerda, na PUCA, Caju, 120.8, controle de saída, 5540 é o transponder para o gol 1714 no 25. Protegimento correto, gol no 714, chame o funcionamento, senhor. Chamará. 3520. Prossiga, senhor. Um pouquinho cedo para a nossa autorização, mas apenas para modificação de nível. Eu gostaria do 130. 7130 será coordenado. Guarde com a pessoa. Ok, obrigado. 130 fica só com o Salvador e controle da Aracaju, né? Nem passa por centro. Afirmativo. Isso, melhor. Na escuta para cópia. Ativo, tá 3520, tá 3520. Autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 130. Decola da pistola 0 com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju. Controle opera em 120 decimal 8. Transponder 0260, tá 3520. Afirmativo, então autorizado Aracaju, nível 130, decola 10 com curva esquerda na saída. É Puca, chamo, depois vou Aracaju. 1208-0260, transpondeu para 3520. 0260, acontecimento correto com 3520, portão 4, chame e puxa o estacionamento, senhor. Chama lá.